para a torre. Gol 1804, gente, informação Índia para a proteção, então. Gente, gol 1804 para o Galeão, chama na frequência do solo, 121, decimal 9 para a cópia. 119. Salvador, bom dia, gol 1804, informação Índia para a proteção. Autorizado Galeão, 360, VAP Zulu 10, subindo da Eulei da Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5523 é o código, 120, decimal 8 é o controle. Autorizado 360, VAP Zulu 10, decola curva direita da Eulei da Bridge, 5523, 120, decimal 8. Correto, chambra, puxa sonar. Camarada. Controle, Salvador, da 3171, decolou, passa 2000, da Leda. Bom dia, da 3171, contato radar, autorizado Leda, vou para o 320. Direto Leda e 320, da 3171. Salvador, muito bom dia, 1-6-4-2, informação Juliette. 1-6-4-2 para Recife, pronto, cópia? Copio, 1-6-4-2. Autorizado Recife, 390, via para o Uísque 58, subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5526 e o controle é 120.8. Afirmativo, autorizado nível 390 para Recife pela Fluís 58, Pucaracaju, pela curva esquerda, transporte 5526, controle 208, o voo no 642. Correto, chama para puxa acionar. Chama não, senhor, puxa para acionamento, o voo no 642. Copiado, mais acionamento. Deu 3153 até? Prossiga. Informação. Tá de certa forma pesada, hein? Perto de Duna. Dá pra curvar a esquerda, eu vou ainda a serra direto? Autorizado, são 3153. Desça para 1700 pés, informe estabilizado. Descendo pra 1700, voando direto em a serra. Obrigado. Salvador, voo no 04, se tiver acionamento, porta 10. No 10, autorizado, chofer Stax. Chama lá. Salvador, bom dia. Dia 3859, identifique, chegada bom, fedeta para 2000, o ajuste 1020, informe no localizador. 3859. Está livre o 3859 e está autorizado para o de Duna, se o senhor desejar, para interceptar o final do procedimento. 7, bom dia para a cópia Guarulhos, chama na frequência do solo 121 no 19, 360. 121 lá, 360, obrigado. Dia voo 607, informação Juliette, 360, Guarulhos, está pronto para a cópia. 607, autorizado Guarulhos 360 via Upzuluno 6BHZ Trivia, após conforme a rota do plano. Subida será da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5527 é o código, 1208 é o controle. Seguinte, conforme 360, Upzuluno 6 da Euleda Bridge, 5537, 1208, controle, 360 ao nível, 1607, tá bom. Só confirmando o código transponder, é o 5527. Ah, 5527. Agora é correto, chamo para puxa sonar. Chamará o 607. Do 153 baixou e travou? Afirmativa, vem baixo, travado. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, com 07 nós. Gente, o 353, pouso autorizado no zero. Para o táxi, o voo 1804 com 134 ao bordo, 13:22 até na cabine. Táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 186, 1804. Do Salvador, um bom dia, tá 3517, a informação é a Juliette para Brasília. 3517, está autorizado o plano para Brasília, nível de voo 380, via Pesoluno 7, árvore LFA subida, primeira curva direita após a decolagem, 5531 é o código, 1208 é o controle. Ok, foi atualizado nível 380, aerovia a superior, Zulu 17, decolando da 10, primeira curva à direita, no perfil da Arbor. Controle opera 1208, transponder 5531. Só confirmando a subida, Arbor Elefa. Arbor Elefa, 3517. Tá, 31, 53, bom dia, Alfa. Latam 3153, bom dia. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, tá 3153. Voo 1804, decola os 28, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, sir. Tenha um bom dia. Salvador, Salvador, bom dia, voo 1804, decola na sua escuta. Chegou no 804, contato radar, autorizado Leida, suba para o 360. Autorizado Leida, 370, voo 1804. Confirmando o nível final 360. 804 não foi compreendido, senhor. Poderia confirmar? O nível final é o 360. Afirmativo, 360 nível final. Ok, o voo no 804 está livre de ascensão para o mesmo. Informação Juliette para autorização. Voo no 705, muito bom dia, táxi autorizado, corrigindo. Autorizado plano para Brasília, nível de voo 360 via Pêndulo 17, a subida Arbor, Elefa, primeira curva direita após a decolagem, 5533 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Ok, está autorizado, portanto Brasília, decolando da 10, na saída Arbor até o 360 com a primeira curva para a direita. Após o Lampers do Lugo no 7, a zona 5533 e chama o controle 120 decimal 8, é o voo 1 no 7 e 1 no 5. Correto, sobre a pushback está na meta. Chamará, grato. Alfa Dourivisual 3859. 259, completa a aproximação e chame a torre 18-6, até o Bobo. 18-6, obrigado, bom dia. Gol no 804, chame agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, obrigado, senhor. Bom dia. Continua a aproximação, reporta embaixo travado. Reportarei 2859. Autorizado, já para em destaque. Chamarei para o DARC 3517. É 3859, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus com 10 nós. Autorizado pouso no zero, 3859. Para o pushback, estacionamento no gate 1, no gol no 642. 642 é o número 2 no setor. O número 2 do gol no 642. É 3859, solo às 39, direita 121, décima 9 agora. Direita 219, ou tá 3859. 517 com 81, confio 5 horas e 30. Taxi de Alfa, ponto de espera, chame então aí 186. Alfa, ponto de espera 186, 3517, obrigado, bom dia. Solo Salvador, eu tá 3859, livrou. 3859, táxi autorizado, Alfa Juliette, por remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2, do TAM 3859. 642, puxa a senhora no Uno, chama pro início táxi. Ups. Tá autorizado, puxa o táxi, tá na manhã, chama na manhã, tá? Que eu vou no 642.